Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz os mineiros da banda Porcas Borboletas, com o seu terceiro álbum, intitulado também Porcas Borboletas. Esse disco faz parte da série Baixe Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa David Bowie, música de Banzo e Danislau. Fui criado amor de mãe e mal criado a David Bowie. Fui criado amor de mãe e mal criado a David Bowie. Sei que tudo foi em vão, mas ao menos tudo foi. Fui criado amor de mãe criado a David Bowie. Fui criado amor de mãe e mal criado a David Bowie. Sei que tudo foi em vão, mas ao menos tudo foi. A série Baixe Legal, daqueles que podem ser baixados legalmente pela internet, é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas e olá, ouvintes. O disco Porcas Borboletas, da banda de mesmo nome, traz um registro de muita coesão entre os músicos, produção, arranjos e temática, impressos por uma banda madura, com 14 anos de estrada. É um disco que pode ser carimbado como pop rock, mas vai muito além disso, com influências que vão de Titãs a Arrigo Barnabé, com passagem pelo brega e pelo reggae. E ouçamos agora a faixa Festa Terror, de Moita, Banzo e Danislau, que contou com a participação do tecladista Fernando TRZ e do percussionista Jack Will. Ela chegou tarde e fez a festa numa apoteose de esplendor. Fogo não é coisa que se peça. O disco foi produzido coletivamente pela banda, que é Banzo, violão e voz, Danislau, voz, cello, baixo e voz, Vi na bateria, Ricardinho, samplers, teclado e voz, e Moita na guitarra e voz. O álbum foi gravado, mixado e masterizado por Fernando Sanches, no estúdio El Rocha, em São Paulo, e Larissa Souto assina a produção executiva. E ouçamos agora a divertida Tudo Que Eu Tentei Falhou, de Moita e Danislau. Sorriso faceiro, chinelo de couro. Tudo que eu tentei falhou. Rexona, avanço, leite de rosas, minâncora nas axilas. Tudo que eu tentei falhou. Educação física, educação moral e cívica, direito, zootecnia. Tudo que eu tentei falhou. Tudo que eu tentei falhou. Tudo que eu tentei falhou. Finalizamos o programa de hoje com a música Only Life, poema de Paulo Leminski, musicado pelos Porcas Borboletas. Ainda contou com a participação de Nat Cullen no vibrafone. It's only life, but I like it. It's It's only life, but I like it. It's only life, but I like it. It's only life, but I like it. Let's go, baby, let's go. Let's go, baby, let's go. Let's go, baby, let's go. Let's go, baby, let's go. This is life. It's not rock and roll. This is life. It's not rock and roll. This is life. It's not rock and roll. This is life. It's not rock and roll. O disco do dia hoje traz Porcas Borboletas, da banda de mesmo nome, lançado pelo próprio grupo. O álbum pode ser baixado no site www.porcasborboletas.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários, pedidos e, por que não, elogios. Nosso programa é apresentado por mim, Ricardo Vilas, que produzo junto com Daniel Roviria. Hoje tivemos a participação de Daniel Roviria. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.